esquece o que vai dentro de mim. Pois nem sempre com o mesmo feeling. Roll the street, sem fugir da life. Encaro de frente, só porque antes street life. Já não tenho o teu voto, bitch. Os meus sons não são para meninos e pitas. Os meus sons falam da vida e não de missão. Os meus sons são quem eu sou, quem eu realmente sou. Faz a cena à tua maneira, por mais que os outros critiquem, caga neles, não tens que ser igual a eles. Acredita em ti. Todo o meu som é para quem sente, não para quem diz que sente, só porque na hora pretende algo forçadamente, só para poder ficar por perto. Isso não é o certo. Copiar o sujeito comigo não. Não sou perfeito, ou porque o outro faz diferente. O que é o correto? É a tua maneira, esse é o certo.